andrecedesmoral.com.br. Júnior Viana, o fenômeno que o Brasil já consagrou. Acordi! Ei, chama, faz a rodinha, bate palminha e conversa. Andrés Cedis, o mural. Opa!